Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Oh, que maravilha! Estamos começando mais um programa do Amado Batista. Esta questão do rádio, onde a gente tem a oportunidade de chegar a muitos lares, a muitas famílias, a muitas casas. O rádio, ele invade as cidades, o campo, os automóveis, né? Às vezes você está num trânsito, está num engarrafamento, e a gente vai conversando, vai falando, e você vai prestando atenção, o tempo vai passando, que você naturalmente vai preenchendo este vazio, né, da cidade grande. Na roça, então, as pessoas não gostam de ficar sem um radinho. É um radinho de pilha que leva para o curral, leva para a roça, pra, enfim, é para o plantio, não é? As pessoas gostam muito. E você que está aí, né, ouvindo a gente, nos gabinetes, nos órgãos públicos, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, né, vamos ajudar o Brasil, vamos ajudar a vigiar, a olhar pelo patrimônio público, pelas coisas públicas, porque grande parte de todo este roubo, de toda esta corrupção que existe no país, o Brasil é o país do mundo com o maior índice de corrupção. Ninguém nunca, nunca, olha, eu estou com 61 anos de idade, eu nunca vi roubalheira maior na minha vida, como está acontecendo agora, por esses últimos tempos em nosso país. Eu quero colaborar com esta nação, com este povo, porque até mesmo porque eu sei que eu tenho muito pouco tempo de vida aqui na face da terra, devo viver só mais uns 60 anos, 70, não sei, né? Mas seja da graça de Deus o tempo que for, eu quero dar minha parcela de contribuição com relação a isso, orientar as pessoas, ajudar o meu país, né, a se defender destes crápulas, né, que estão aí matando pessoas através da corrupção, estão prejudicando os hospitais por causa da corrupção. E por um outro lado, fica um monte de sanguinários querendo aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto. Eles não sabem falar outra coisa. Por um lado, eles roubam. Por um lado, eles enfiam a mão, quebram o país. E depois, por um outro, querem colocar o próprio país, o próprio brasileiro, o nosso sofredor brasileiro, para arcar com a roubalheira, para pagar a roubalheira que eles praticam. Isso é injusto. Então, a gente precisa realmente despertar para que no próximo, na próxima eleição, todos nós tomemos vergonha na cara e não mande um miserável desse de volta para cargo nenhum. Nenhum. É isso aí que a gente tem que fazer. Mas o programa está só começando, eu não deveria nem ter puxado esse assunto, que eu fico nervoso. Eu até engasgo. Hospício é a primeira música de hoje que vamos trazer. De brigar, porque do jeito que as coisas vão indo, a vida não dá. Alguma coisa terá que ser feita para o bem de nós dois, senão a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois. Senão a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois.

Eu gosto das músicas do Amado desde de muitos anos e fui ouvindo você quando você falou que o óleo de avestruz era muito bom para a psoríase. Eu tenho uma filha, Delcio, de 17 anos, e então passei lá em Campo Grande e numa loja eu encontrei o óleo de avestruz Supremo. E nesta loja eu também, além de comprar o óleo de avestruz, eu peguei o folheto e comecei a ler o folheto na loja mesmo. Então, levei este óleo de avestruz para casa e falei para minha mulher: olha, eu ouvi no rádio Edelson Moura, o radialista de Brasília, falando desse produto, e então eu trouxe para você dar para minha filha tomar e para ela passar também nas feridas da psoríase. E aí ele ligou, porque os resultados foram extraordinários. Psoríase é uma doença que não tem cura, ela é uma doença incurável, mas o óleo de avestruz ameniza, acalma as feridas, aquela coceira insuportável que normalmente a pessoa sente. E a moça estava muito feliz, porque tinha dias que ela tinha até vergonha de sair para a rua. E agora o pai dela, que ligou para mim, agradecendo, dizendo que tinha sido uma experiência fantástica na vida dele, e ele gostaria de passar para as outras pessoas esta informação. Eu falei para ele: você faz assim, rapaz, grava um vídeo para mim, manda este vídeo pelo WhatsApp do Edelson Moura com seu depoimento, porque este depoimento eu coloco no site da Saúde com Beleza e ele vai ajudar muitas pessoas. O depoimento da sua esposa, da sua filha. Então, estes depoimentos, você pode até também mandar o seu, dizer que você estava viajando, ouviu o programa e que você tinha sua filha com este problema e hoje você está percebendo uma alegria diferente de viver da sua filha. Ele falou assim: minha filha não arrumava nem namorado, porque a pele era toda cheia de ferida, escamas, etc e tal. Agora, Edelson Moura, a pele da minha filha está limpinha, a barriga, os braços, as coxas, as pernas, tudo limpinho. Então é uma bênção. Quero. A minha mulher, Edelson Moura, ela se transformou na maior propagandista do óleo de avestruz aqui em São Paulo. Então, minha gente, esta é a maior propaganda. O Edelson Moura apenas fala aqui do óleo de avestruz Supremo para as pessoas que nos ouvem diariamente e leva as informações, né, passa para frente, porque nós já sabemos, eu já sei, de todas as coisas boas que o óleo de avestruz Supremo pode proporcionar às pessoas em muitos e muitos casos, sobretudo em queimaduras, doenças de pele, em assaduras, né, em crianças. Às vezes tem crianças que estão em pele viva, assim, de assadura. Aí passa o óleo, toma o óleo, melhora rápido. É um processo de cicatrização muito rápido. Vamos cantar agora O Meu Grande Amor. Cante, Amado Batista. Grande amor enchia meus olhos de amor e desejos, adoçava meus beijos, parecia uma flor. O meu grande amor sabia entender todos meus sentimentos, lia os meus pensamentos nos momentos de dor. O meu grande amor parecia uma santa, uma louca mordendo meu corpo e eu me atirando sem medo no fogo daquele olhar se entregando pra mim. O meu grande amor também respirava a vida comigo, mas toda paixão tem amor e perigo. Nem ligue os meus sonhos chegavam ao fim. Até que um dia alguém te levou pra nunca mais voltar. Outra paixão teu sorriso tocou e fez nossa história mudar. Talvez esse cara, o simples capricho, te ame uma vez. Só uma aventura, um beijo roubado. Nem mesmo você sabe o mal que me fez. Meu grande amor, parecia uma santa, uma louca mordendo meu corpo. E eu me atirando sem medo no fogo, daquele olhar se entregando pra mim. O meu grande amor também respirava a vida comigo. Mas toda paixão tem amor e perigo. Que os meus sonhos chegavam ao fim. Até que um dia alguém te levou pra nunca mais voltar. Outra paixão teu sorriso tocou e fez nossa história mudar. Talvez esse cara, o simples capricho, te ame uma vez. Só uma aventura, um beijo roubado. Nem mesmo você sabe o mal que me fez. Até que um dia alguém te levou pra nunca mais voltar. Outra paixão teu sorriso tocou que fez nossa história mudar. Talvez esse cara, o simples capricho, te ame uma vez. Só uma aventura, um beijo roubado. Nem mesmo você sabe o mal que me fez. Até que um dia alguém te levou pra nunca mais voltar. Outra paixão teu sorriso tocou. Amado Batista. Vamos atender uma cartinha de Vilhena, no estado de Rondônia. A ouvinte, o nome dela é Maria. Ela não colocou o sobrenome, somente Maria. Edelson Moura, gosto muito de ouvir o seu programa. Aqui na cidade onde eu moro, Vilhena, Rondônia, estou mandando esta carta e quero que você leia no ar, por favor. Tenho duas amigas, elas são irmãs, Vera Lúcia e Sueli. Perderam o contato com o pai no ano de 1989. O nome dele é Emiliano dos Santos. Emiliano dos Santos. Se por acaso ele estiver ouvindo este programa e ainda lembra das filhas e quiser ter contato com elas, ele deve procurá-las. Vera Lúcia mora em Vilhena, na rua Jamari, número 1147. Rua Jamari, número 1147. E eu vou passar o telefone dela. É 69-8113-3619. 69, que é o DDD de Rondônia, 8113-3619. A Sueli mora em Rio Pardo, no estado de Rondônia, num sítio. O esposo dela se chama Robson, conhecido por Robinho. Transmita este recado. E o meu celular aqui, Maria, é 69-8115-6963. É 69-8115-6963. Se por acaso o Emiliano, que tem essas duas moças como filhas, né? São filhas. Eu não acredito que ele não queira ver as filhas, né? Porque o Emiliano tem desde 89, já pensou, gente? Desde 1989 que ele perdeu o contato com essas duas filhas.

É ótimo. Olha, se ninguém fala nada, tá todo mundo quietinho, é porque tá todo mundo concordando. Todo mundo tá aceitando. Um país que tem estas figuras humanas como políticos, você já imagina se ninguém falar nada, se ninguém comentar nada, o que é que vai acontecendo. Mas, coitado do povo, né? Com esta onda de desemprego, e coitado também dos empresários que têm seus estabelecimentos, seus negócios. Semana passada, em Brasília, uma empresa com 72 funcionários. Fui lá no meu contador levar uns documentos para abrir uma conta bancária. Eles pedem até a alma. Pedem documento até de defunto. Veja aí, Edelson Moura, quantos defuntos já aconteceram na sua família, na sua casa, para abrir uma conta. A burocracia, ela está esparramada por todos os lados, não para ajudar você, porque se fosse para ajudar, mas é para prejudicar, para você atrasar a sua vida. Você quer ver uma coisa? Vá dar baixa numa empresa, monte uma empresa, porque o meu amigo, coitado, estava lá no contador. Se agora vou enfrentar, Edelso, o outro drama da minha vida, da baixa na minha empresa. Outro drama crucial, né? Porque a gente fica pensando aqui o seguinte: como é que os empresários vão suportar tamanha crise neste Brasil? Como é? Qual país no mundo, eu pergunto para você, qual é o país no mundo que você pega o dinheiro da nação e manda um pedaço para Cuba, um pedaço para Venezuela, um pedaço para Conchinchina, um outro pedaço para o Haiti? Meus amigos, qual o país no mundo, qual a nação do... Os Estados Unidos aguentam isso? Ficar sustentando problemas de outras nações? Responda para o Edelson Moura se isso é certo, enquanto o nosso povo agoniza a falta de emprego, a falta de estrutura hospitalar, a falta de remédios. Ora, é muito fácil. Eu sou presidente do Brasil, tenho meus amiguinhos que estão aí por outros países, eu desvio o dinheiro da minha nação para esses países, estamos conversando, está tudo certo. Ninguém fala nada, ninguém diz nada, não aparece ninguém para contestar, para vigiar, para prender a pessoa que faz isso, não é para punir. Ora, agora quer fazer o quê? Taxar mais imposto? Porque aí os bestão, os babacão, vão pegar dinheiro do bocinho, né, do papai, da mamãe, e pagar os rombos. Muito fácil. Aumenta, esses bestão aí paga, não tem problema não. E aí vocês acham que eu tô errado, é? Eu tô muito errado, tô bastante errado. Quem é você? Vamos cantar com o Amado Batista. Quem é você que me escreve cartas de amor, que simplesmente me enfeitiçou, mas nunca quis se identificar? Quem é você? Quem é você que toda noite liga pra mim, que me faz juras de amor sem fim, depois desliga sem me dizer? Quem é? Não me interessa o que você seja, só o que existe em seu coração. Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza, nada é lindo como a paixão. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber.

o rostinho seu, o rostinho seu, o rostinho seu, o rostinho seu, o rostinho seu, o rostinho seu. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, Amado Batista Show. Amado Batista, Amado Batista Show. Agora sim eu vou atender a cartinha da minha queridíssima ouvinte, Rosineide Maria da Silva Santos. É, moro na rua Emiliano Cardoso, número 33, em Rio de Contas, no estado da Bahia. Edelson Moura, você é iluminado por Deus. E sempre será. Que coisa boa. Olha que bacana, sou mesmo. Graças a Deus, eu vou dizer que não sou. Sou iluminado mesmo por Deus. Aqui em Rio de Contas, o programa Amado Batista passa às 6 horas da manhã. Olha que beleza. Estou acordando a cidade de Rio de Contas, né? É uma felicidade, Edelson Moura. No mês de fevereiro, eu passei aí por Brasília, vindo de Trindade. É uma cidade muito bonita, muito linda. Eu sonho um dia poder te conhecer pessoalmente. E quero mandar aqui com muita alegria um grande abraço para todos aí da Rádio Estúdio Brasil, para todos vocês. Aqui, Rosineide, moro na cidade de Rio de Contas, Bahia, onde moro o restaurante, como é que é? Onde mora o representante, como é que é? Representante, não sei se é Ló do Bananal, é isso? Ló do Bananal? Uma coisa assim que ela fala. Então, é Rock do Bananal, acho que é Rock. Ela falou Ró, não é Ló não, é Ró do Bananal. É o Rock do Bananal, que é o nosso representante aí em Rio de Contas, né? Isso aí eu já sabia. Então quero agradecer a vocês com muito carinho esta audiência, especialmente a Rosineide, por esta carta que foi enviada para o Edelson Moura. Eu trago agora Vitamina e Cura. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Te ver, acho que vale a pena. Ai de você se eu te puser as mãos. Esse teu corpo de pele morena me envenena de excitação. Eu tô e ninguém me segura. Tô muito louco, tô de alto astral. Você é minha vitamina e cura, minha mistura de bem e de mal. Meu coração bate mais excitado, meu corpo vibra de tanto querer. O teu pedaço de amor e pecado é o bocado que eu quero comer. Meu coração bate mais excitado,